Diz a lenda certa vez, uma linda cunhã, levada pelo amor, querendo transformar-se em estrela, pelo contato selenho, procurou elevações, monte as colinas e serras, esperando realizar seu sonho de estrela. Naquele momento mágico e felicidade, é noite de luar. As estrelas do céu pareciam entoar seu cântico à beleza terra. A linda cunha querendo nas águas do lago a lua tocar. Quando a lua se banhava, lançou-se nas águas tão misteriosa em desaparecer. E assim se apiedou e como prêmio a beleza da cunhã, imortalizou-a transformando em estrela das manhãs das águas. Formosa como as estrelas, perfume jamais dado a outra flor, dilatando estirou-lhe a palma das folhas, pra que assim receba todos os afagos da luz. O Apejaçanã abatiu Rainha dos Lagos, Vitória Régia, Regina. Oh, oh, oh. Rainha dos Lagos, Vitória Régia, Regina. Regina.